voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Estamos de volta com o programa Vozes do Campo e da Cidade, que hoje aborda o tema Direitos Culturais. E vamos continuar nossa conversa com a escritora e poetisa Dani Bento, que agora vai falar um pouco sobre as mulheres na literatura. Ô Dani, a gente está falando da Dani, da escritora, né? Mas eu queria também que tu trouxesse um pouco da tua experiência junto às comunidades rurais, levando esse teu conhecimento, essa tua experiência, essa tua vivência com a letra, com a escrita, né, com a inspiração mais poética, para as comunidades, para os jovens, para as mulheres. Então, desde que eu tenho aí, desde 2001, 2002, que eu saí do espaço da formação, digamos assim, da escola formal. Eu, antes disso, eu dava aula na rede pública, né, estadual do Ceará, e não me encontrei com essa questão do processo de formação regular, e eu desisti dessa minha vida de professora de sala, que eu tenho atuado principalmente no campo do semiárido das comunidades. Sempre com projetos, né? Assim, a gente vai com projeto esse, projeto aquele, mas eu sempre considerei e olho que nós temos pautas que, independente do que você estiver fazendo, você precisa trabalhar nas comunidades. É isso. E na minha pauta, que para mim é muito forte, que é essa questão do gênero, a questão das mulheres, né, e a questão da etnia, eu percebi que é difícil você trabalhar determinadas pautas só dentro do conceito teórico e tudo. Então, a poesia, ela me abre portas. Então, quando eu começo a me desafiar nessa questão da escrita do cordel, ela tem essa questão da pauta que eu quero trabalhar, mas porque eu queria trabalhar com poesia, porque eu escrevo poesia desde criança, né, desde os meus 11 anos, por aí, eu acho que eu escrevo poesia, e eu sentia falta. E o cordel, ele tem uma inserção muito forte nas comunidades. Então, você imagine que eu vou abordar uma questão de violência numa comunidade, e eu chego para trabalhar a questão, seja da dupla jornada de trabalho, tal, essa coisa, ou a campanha né, da divisão do trabalho. E eu chego já botando o vídeo, ou discutindo que a gente tem uma lacuna e tal, e tal, e tal. Isso é difícil de você acessar. Mas se você chega ali com a poesia, as mulheres, a comunidade, elas conseguem já um pouco se desarmar. Ou quando você introduz, ou quando você sintetiza no final determinados temas, que você aborda ali a poesia para fechar ou para iniciar. Então ela abre portas. Então, por exemplo, um exemplo, se eu vou chegar numa comunidade e vou discutir sobre violência. E se naquele momento de mística, que é muito comum da gente, a gente chega e já recita ali uma poesia de cordel que abre, isso abre portas, porque as pessoas já se desarmam, já abrem ali a mente, né? Se eu digo assim, se é para fazer do cordel uma arte popular, eu vou mirar no machismo e nele eu vou disparar, para a gente sobreviver, ele vai ter que tombar. Isso já diz por si só um monte de coisa que a gente precisa desconstruir e trabalhar. E eu posso dali trabalhar todos esses conceitos só a partir dessa cestilhazinha pequenininha, 6 versos. Por que a gente tem que mirar no baixismo? Por que a gente precisa sobreviver? Então, ele abre portas. Então, é nisso que a minha poesia me fortalece. É nesse diálogo direto com as comunidades. E aí ela chega facilmente aos jovens. E você consegue entender muito rápido quando você dialoga com a poesia. E para mim tem sido esse o canal que eu tenho de trabalho com as mulheres, com os jovens. Algumas vezes a gente trabalha isso no campo da comunicação também e colabora para que meninos e meninas se desafiem a colocar suas angústias, suas coisas no cordel, né? Na poesia, no cordel. Porque eu acho que no mundo que a gente vive, de muitas negações de direitos, a escrita pode ser o psicólogo que a gente tem de graça. Então, Dani, a gente está super feliz, né, de poder ampliar essa nossa conversa, não ficar só na poesia comentada. E aí, eu queria que você falasse um pouco como é que você expressa esse olhar, né, que você tanto trouxe no bloco anterior. Então, eu tenho algumas estratégias, né? Algumas é participar de antologias, No caso, sempre você tem aqui e acolá alguns editais de concurso literário. Eu, às vezes, me desafio quando eu quero me testar se a minha escrita é... lançar esse olhar crítico também de outras pessoas olharem e apreciarem. Então, eu integro algumas antologias, resultados de concursos nacionais, que aí a gente ganha, né, como resultado a publicação dessas antologias e alguns números. Não necessariamente para a gente vender, porque são números pequenos. Geralmente, essas antologias elas dão como prêmio 10 livros, 20 livros, dependendo aí do tamanho. Mas é uma forma de você ter ali, né, um trabalho que não gerou custos para você, porque geralmente quando você tem esses concursos, eles são inscrições grátis e tal. Essa é uma estratégia. Eu acho que atualmente eu integro 5 antologias nacionais dessa perspectiva de ganhar concurso, né? Algumas do SESC, que foram de contos. Como eu disse, eu não escrevo só cordel, eu escrevo outras modalidades. Então, eu... tem algumas antologias nacionais do SESC, que sempre lança todo ano uma chamada para conto, poesia, romance. E algumas eu ganhei, né? Geralmente são. Eu concorro no SESC sempre com contos, que é uma outra narrativa que eu faço. Meus contos também eles têm uma característica muito da narrativa também feminina. Né, de abordar cenários e cotidianos de mulheres no espaço rural. Então, tem 2 do SESC, que eu ganhei com Das Dores de Maria, e tem o Encontro, que é uma epifania de Natal também, que também é a partir de um eu lírico feminino sobre uns conflitos aí sobre Natal. E uma outra é participar de antologias colaborativas, quando você tem uma determinada... organização ali, que junta ali um número de escritores sobre determinado tema ou mesmo livre, e que a gente se autocotiza, né? Então, essa é uma estratégia. Aí dessas antologias aí eu participo só de uma, aliás, de 2, né? E participo de uma outra, que aí essa foi bem interessante, mas... que é o Das Neves às Nuvens, que já foi uma estratégia de organização do cordel feminino, né? A partir que eu assumi em 2017, eu assumi uma cadeira na Academia Sergipana de Cordel, e é bem desafiador. Então, a gente se juntou em 2018, eu e Isabel Nascimento, que é a presidente da academia. Nós temos a Academia Sergipana, nós temos 11 mulheres dos 40 membros, 11 são mulheres, é a academia mais feminina do Brasil. E a gente se desafiou, portanto, a fazer um trabalho de juntar esse cordel, saber como é que as mulheres pensam e escrevem suas narrativas no cordel. Então, 17 mulheres publicaram e a gente se cotizou, a gente tirou uma tiragem de 500 livros. Dani, eu acho que essa tua fala... traz para a gente 2 elementos. Um, da importância de você investir no seu trabalho, né? E aí a gente tem visto muitas iniciativas de financiamento coletivo também, né? Eu tenho acompanhado um pouco disso, mas também uma fragilidade extrema de políticas públicas de incentivo, né? Então, tu enxerga alguma forma de incidência que a gente poderia fazer nesse campo? Olha, uma das questões, aí eu vou falar muito do nosso lugar, né, do meu lugar de onde eu venho, do que a gente tem tentado fazer. Essa semana mesmo, na verdade ontem, a gente teve um momento na Assembleia Legislativa, né, teve um projeto de lei que foi apresentado lá sobre a questão do uso do cordel na escola. A gente acredita que essas iniciativas são bastante importantes, porque a gente precisa ter um canal de investimento. A gente sabe que no setor público tudo precisa estar no campo da lei. Então, uma forma de incidência é reivindicar, né, assim, colaborar a sociedade, né, ter isso como anseio, participar das conferências de cultura, apontar essas demandas. Mas nós sentimos que se a nível federal a gente tem a retirada de um ministério importante, que é o Ministério da Cultura, isso se fragiliza de modo geral. Mas uma das iniciativas é pressionar realmente a legislação para que a gente tenha investimentos públicos, né? Então, Dani, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Vozes do Campo da Cidade. E dessa vez, como a gente falou tanto dos seus contos, você falou das dores de Maria, eu fiquei super curiosa para escutar esse teu conto. E aí a gente queria fazer um convite hoje, para em vez de você fazer a poesia comentada de todos os programas, que a gente pudesse escutar e ver, né, sentir esse teu talento no conto também, né, Dani Contista. Então, vamos fazer aqui o conto das dores de Maria. Esse conto, inclusive, é um dos contos premiados dessas antologias que eu falei, que às vezes eu me desafio a participar. E eu sou a única mulher que integra essa antologia, que foram 10 premiados. Então, eu também queria registrar isso. Eu sou a única mulher que integra essa antologia. E o conto, ele narra mais ou menos assim. Seu nome era Maria José, mas bem que poderia ser somente José. Tinha outra irmã que de batismo herdou as dores, Maria das Dores. Confinadas nos fins de uma propriedade rural desde criança, a única diferença dos irmãos homens talvez fosse mesmo o sexo, que por um capricho irônico do destino, nasceu em forma de rasgo entre as pernas. Quanto às faceirices femininas, nunca se pôde observar nada. Viviam, aquelas duas, da lida rural, a se esquecerem de que a vida havia algum sentido maior para a vida. De um tempo em que o sexo era tabu entre moças, é possível que sequer tenham elas gozado o prazer da masturbação. Ou quem sabe, se escondidas em seus quartos, em devaneios, imaginassem o falo dos cavalos e touros que tão desavergonhadamente os gozavam, suas éguas e vacas, sem nenhum pudor daqueles olhos virgens de qualquer júbilo do prazer. Quando criança, eu as olhava com os olhos de compreensão. De seus sentimentos, nada pensava. Não compreendi os muitos silêncios a se alongarem em suas almas. Morávamos próximo ao matadouro, donde todos os dias elas levavam bois para serem abatidos. Ao pé da porta de minha casa, eu via passar e imponarem a voz numa toada de "E boi, e boi". Algumas vezes, talvez pressentindo o destino que as esperavam logo após cruzarem aquela estradinha de terra onde ficava o matadouro, uma reis ou outra costumava empacar, e então eu podia observá-las bem de pertinho. Assim, fui eu, incontáveis vezes, espectadora daquela efusão de resistência, onde o boi relutava em aceitar a morte, e aquelas que os subjugavam muitas vezes saíam com algum tipo de ferimento físico, contudo, sem jamais expor os lanhos em suas almas. Não gostava de ver o olho do boi. Tinha a impressão que me pedia socorro. Do mesmo modo, nunca tive a coragem necessária para visitar o pestanejar daquelas. No entanto, apesar daquele duelo natural pela sobrevivência, o animal era vencido e cumpria sua sina. E embora eu soubesse que aquele pobre iria morrer e ficasse por alguns momentos imaginando para onde iria sua alma, a morte e o sofrimento alheio, aquele tempo, não tinha o peso e a significância do agora. Muitas vezes jantei aquela agonia moída, sem me dar conta, que junto aos temperos saborosos de minha mãe, eu degustava esperanças ruminadas. Era uma gente que, mesmo jovem na idade, pelas carrancas, tinha uma alma já encarquilhada e pareciam mais envelhecidos. Anos a fio, aquela gente confinada àquela lida, a boio, ordenha, plantar e cortar capim. Era uma família grande. Era uma família grande, que os anos com seus açoites foi levando um a um. Alguns conseguiram o feito de casar e seguiram outras veredas de vidas. Outros foram tocados pelas mãos esgueiradas da inconveniente. Para aquelas duas, as cirandas entoadas quando criança, o primeiro o pai, o segundo o irmão, o terceiro que Teresa deu a mão, parecia muito mais uma cronologia dos adeuses eternos em suas vidas. Destino, agonia, quis assim um além que Maria e das Dores nem morressem nem vivessem, apenas permanecessem sobre o chão a carpir essas desventuras de enterrar. quanto crepitar de velas, quanto cheiro de morte, aborto de sonhos e planos foram remexidos junto com o esterco das vacas, quantos silêncios, vontade de mão nos seios, foram veladas ao ordenhar as vacas, imaginando talvez toque sobre os seus. Nesses sepulcros em que ambas emergiram a vida toda, as vi nessa tarde no alpendre saudoso de risadas, duas velhas, rosto lívido e solitário. O amor não veio e a morte ainda tarda. Gratidão, Dani. E agora, para a gente se despedir, realmente, quem quiser conhecer mais teu trabalho, como é que faz? Pode me encontrar no Facebook, Daniela Bento. Pode me encontrar no Instagram, eu tenho dois Instagrams. Eu tenho o @dani.1970 e eu tenho o @almainversos, que também pode acessar por @danielapoesia.prosa. Daniela.poesia e prosa. Fernanda está mais sabida do que eu. É isso aí. Vozes... Eu queria agradecer também o convite e dizer da alegria e da timidez e da vergonha, mas também da satisfação de poder estar aqui com vocês, abrir espaço para essa minha narrativa. Como eu disse, ela é minha, ela é das minhas dores, das minhas angústias, mas quem sabe ela alcance aí outras pessoas que possam se identificar com ela. E é assim que a gente vai levando a vida. Obrigada. Chegamos ao fim desta edição do Vozes do Campo e da Cidade. Obrigada pela sua companhia. Gostou do programa? Quer mandar crítica, sugestão ou elogio? Manda um e-mail para a gente. Anota o endereço vozesdocampoedacidade@gmail.com. Nosso próximo encontro é quarta-feira ao meio-dia, aqui na Faixa Mulher, na Freicaneca FM. Mas se você quer ouvir esse ou outros programas já veiculados, você pode acessar o site www.asabrasil.org.br. Está tudo lá. O programa Vozes do Campo e da Cidade é uma produção da Articulação Semiárido Brasileiro, ASA. Você acabou de ouvir o programa Vozes do Campo e da Cidade, uma prosa sobre direitos e saberes das mulheres.